vida passa, igual chuva de verão. Assim passam os nossos dias, nem prestamos atenção. Vai a nossa mocidade, no peito fica a saudade misturada com a paixão. Existe um vale de lágrimas, cheio de dor e aflição. Lágrimas de pai e mãe, trabalhos que os filhos dão. Um filho cresce obediente, outro sem educação. Xinga o pai de velho chato, faz da mãe gato e sapato, e ainda vai pra perdição. Lágrimas de pai e mãe, nem sempre tem solução. Trancam-se no quarto e choram, o casal que tem união, por ver um filho se perdendo. Segredo, a grande preocupação. Pai e mãe levantam cedo pra cumprir com a obrigação. A mãe cuida das crianças, roupa, casa e fogão. Seu trabalho dá o conforto e o agasalho, e não deixa faltar o pão. Oh, meu Deus, aqui na terra compreensão, muitos viciar em drogas, tá difícil a solução. A gente vê um crime atrás do outro, passando na televisão. Meu povão está chorando, cada vez mais lamentando esta triste situação.